Chama-se Tzela e tem 26 anos. É israelita. E já foi número 29 do ranking ATP no ano de 2009. O tenista português conhece bem Tzela, que também tem 26 anos, tal como o luso. Defrontaram-se apenas duas vezes em todo o circuito. Conhecem-se desde os júniores, mas as únicas vezes em que se defrontaram foi já no circuito profissional. O tenista português Frederico Gil venceu os dois encontros, primeiro no Futuro de Espinho, em 2003, e mais recentemente já neste ano, em Sydney. Frederico Gil disse conhecer bem o seu adversário e saber bem também o que tem de fazer, ser agressivo e não perder a concentração no jogo. Sobre Tzela, diz que é um bom adversário e tem um jogo muito parecido com o seu, e que por isso mesmo vai tentar contrariar as perspectivas do seu oponente. A melhor classificação de Frederico Gil foi o 62º posto que ocupou já neste ano pela primeira vez, colocando Portugal num novo lugar na história. Portugal nunca tinha chegado a uma posição tão alta, neste caso, ao 62º posto. Já Tzela, de 26 anos, alcançou um posto bastante superior em 2009, quando chegou aos oitavos de final, precisamente em Wimbledon. O tenista israelita, aliás, conseguiu em Wimbledon, na relva, a sua melhor classificação. Um motivo para deixar, pelo menos atento, o tenista português Frederico Gil, que é o único em prova. Ainda sobre o sorteio, vale informar apenas que John Isner e Nicholas Mould vão voltar a defrontar-se um ano depois, precisamente, de, em 2010, terem proporcionado o maior encontro de ténis, que durou no total mais de 11 horas, cujo último parcial acabou em 70-68, a favorecer o norte-americano John Isner, que irá então defrontar Nicholas Mould, então, na primeira ronda do terceiro Grand Slam do ano 2011, Torneio de Wimbledon. Antenoeb, desporto. Quase dois meses e 100 currículos depois, Carlos Azanha é o sucessor de Manuel Cajuda no comando da equipa técnica do Al Sajah, um clube dos Emirados Árabes Unidos. Manuel Cajuda treinou nos últimos anos o clube árabe, agora vai suceder-lhe outro português, Carlos Azanha, que elogiou em declarações por várias vezes e em diversas situações, o treinador que agora acaba de suceder, Manuel Cajuda. Ressalvou sobretudo o estabilizar da equipa conseguido por Manuel Cajuda. Por exemplo, em 2009-2007, a equipa do Al Sajah acabou no 7º posto, uma relativa boa classificação para o clube do Al Sajah. Agora, Carlos Azanha é o novo treinador e à frente do clube árabe Al Sajah continua a estar um português, agora Carlos Azanha. O Portimonense poderá não disputar a Liga de Honra na época 2011-2012. E tudo porque ainda não está encontrada a nova direção do clube algarvio. Desde novembro que os portimonenses estão sem direção, até maio deste ano, Luís Batalá, o médico, assumiu funções numa comissão administrativa. Mas, terminadas que estão as funções, a 30 de maio, a equipa do Portimonense Sporting Clube não tem quem o dirija. E tudo porque não há listas à presidência. A equipa do Portimonense admite mesmo que esta é uma situação decisiva. As próximas eleições estão agendadas para 30 de junho e, até agora, não há listas concorrentes. E se tal não acontecer, poderá mesmo suceder-se que o Portimonense não realize a Liga de Honra. Aliás, poderá acontecer, inclusive, que o Portimonense venha a cessar, segundo nos foi orientado, todas as atividades desportivas até se encontrar uma nova direção para o clube. Foi quase 100 portugueses que se realizou a primeira taça de futebol em Portugal. Foi ainda no século XIX e, não foi uma final entre Porto e Benfica, se bem que foi entre um clube do Porto e um de Lisboa. Foi no ano de 1893, estávamos ainda em plena monarquia. O rei Dom Carlos quis organizar uma taça, a qual chamaria de Taça das Cidades de Portugal. Cidades, neste caso, duas, Porto e Lisboa. Era suposto que houvessem pelo menos 3 edições, mas só uma acabaria por se realizar. Foi a do ano seguinte, 1894. Numa altura em que o futebol dava ainda os primeiros passos, Futebol Clube do Porto e Futebol Clube Lisbonense defrontaram-se no Porto a 2 de março de 1894. Os de Lisboa venceram por 1-0, ainda que não se saiba qual o marcador do encontro. O árbitro era um dos mentores do futebol em Portugal, Eduardo Ferreira Pinto Basto. Aliás, a família Pinto Basto que foi a responsável pela entrada do futebol em Portugal. Guilherme Pinto Basto estudou na Inglaterra e trouxe para Portugal uma bola. Explicou como é que se jogava o futebol. Reuniram-se 22 jogadores num campo, no Porto, e realizou-se assim a primeira taça de futebol em Portugal. O Lisbonense ganhou uma taça que tinha escrito Taça das Cidades de Portugal, assinada pelo rei Dom Carlos. Naturalmente não havia muitos portugueses, embora estivéssemos em Portugal, mas em terra de portugueses com grande presença inglesa, eram estes a maior parte que faziam o plantel de Porto e Lisbonense. Kendall foi uma família que esteve cá em Portugal e da qual faziam parte alguns jogadores do Futebol Clube Lisbonense, ou como na altura se dizia, Futebol Clube Lisbonense. Até porque a palavra futebol só foi escrita em português algumas décadas mais tarde. Na altura, não se realizavam jogos, realizavam-se matches. Futebol era ainda escrito à inglesa. E não havia jornais desportivos, muito menos rádio e televisão, que dessem conta dos acontecimentos. Eram os jornais locais que davam conta do sucedido. Uma final portuguesa entre clubes portugueses, por uma taça. Portugal, a primeira, ainda no século XIX, no ano de 1894. Esta foi também a única prova organizada sobre a égide de uma monarquia. Monarquia portuguesa que começou a decair em declínio, brutalmente, com o assassinato do rei Dom Carlos no ano de 1908. Já antes surgia o Campeonato de Lisboa, no ano de 1906. Benfica já existia, tal como Sporting. Mas, na altura, em 1894, nem sequer sonhava com estes nomes. Benfica e Sporting não eram mais do que miragens, ainda que Benfica já existisse como freguesia. Sporting e Benfica realizaram os seus primeiros jogos já no século XX, a quando das suas fundações, ambas no ano de 1906. O Futebol Clube do Porto começou a dar os primeiros passos mais a sério também no século XX, mas a sua fundação original reporta-nos ao ano de 1893. Ora, o Futebol Clube do Porto é agora o clube mais antigo ainda em funções. Imagine-se, há mais de 110 anos. A equipa do Benfica e do Sporting encontraram o Porto quase na mesma situação, já que os portistas tiveram que parar a atividade por mais de 10 anos, entre 1893 e 1905. A decisão de parar o futebol foi imposta pela mulher do primeiro presidente do Futebol Clube do Porto. Retomada a atividade em 1905, os portistas nunca mais pararam de jogar futebol. E aí sim, Benfica e Sporting eram os principais rivais, juntamente com uns que deixariam mais tarde, o Clube de Futebol Os Belenenses, que haveriam de ser campeões nacionais na época de 1945-1946. Mas não nos esqueçamos. A primeira taça de Portugal realizou-se no ano de 1894, mais precisamente a 2 de março, no Porto. Quem arrecadou foi o Futebol Clube Lisbonense, um clube que, entretanto, pouco depois se extinguia. Esta foi a última edição do Desporto Antena. Um programa com 209 edições que chegou hoje ao seu final, praticamente ano e meio depois do seu surgimento, a quanto também do surgimento da Rádio Antena Web. A partir da próxima semana, não teremos um espaço das 8, mas sim um espaço das 8h30 às 9, preenchido com notícias, das quais também farão parte, naturalmente, o desporto. Às 8 da noite teremos um outro programa, que também já é conhecido dos ouvintes da Rádio Antena Web, o Panorama Agrícola. Conto consigo, portanto, na próxima segunda-feira, para também ficar a par das últimas do desporto. A partir de setembro, estreia aquilo que vamos chamar de números suplementares. Um espaço dedicado aos resultados dos principais campeonatos nacionais e internacionais de futebol e outras modalidades. Fique bem, boa noite e um até sempre.